Frente Leste, 4207 no Parque Municipal. Torre Gol no 260, próximo ponto de espera, pronto. Despacho. Afirmo, senhor. São 8. Posição 8, obrigado. 11. Bom dia, vai alinhar e manter após a passagem da aeronave da Azul, 260. Apontamos Juliette, Bravo Delta, serviço radar encerrado, 58 milhas no Nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 090, Timaracaju, frequência 120, decimal 30. Paciente, 2030, com Aracaju, Juliette, Bravo Delta. Passa. Brasil Salvador, bom dia, Felipe, 5220, entra na diferença, centro da informação 90. Trip 5220, acena identificação, no chega da MAN, desça no nível de voo 050. Identificou, chega da MAN, 050, 5220. Pastor 17, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantém a nível de voo 100, chama milhas, frequência 120, decimal 10. Boa, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no grande pátio. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso no pátio, no quartel 60. O prédio Salvador 3. Na pista 10, 90 com 13. Livre decolagem, 260. Vitor Juliette no solo 38, 180, chame pista livre para o pátio 4. Uno 260, da Costa 38, 198, controle, boa viagem. 198, bom trabalho. Controle, Uno 260. Gol 260, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 390, saída Pucaracaju. 390, Pucaracaju, 260 da Gol. 4060, aproximando o pátio 1. Posição 9. Sim, ingresso do pátio posição 9, o 4060. 186, Índia, Novo Hombre Alfa. 1186, Novo Hombre Alfa, grato. Papai Uniforme, Tango Uniforme Kilo, prossiga. Papai Uniforme, Tango Uniforme Kilo, prossiga. Voador, web 6740. 6740, identifique chegada a mar e desse mantenha 5.000 pés, 1012. 5.010, 1012, informa que perdeu contato com o centro Recife. Ciente. Índio November Alpha transferido para pouso. Índio November Alpha autorizado, pouso pistão 0, correção, pistão 7, vento 110 com 15, Índio November Alpha. Índio autorizado, pouso 17, Índio November Alpha. Acusa 4 milhas fora no momento. Ok, ciente, frequência livre, Alfa Vigilet. Mike Papa Lima, prossiga para Salvador. Mike Papa Lima, senhor, tentou contato na vertical do prédio, não conseguiu. Decolou de do Salvador, está a 500 pés na vertical, do, na linha do litoral. Salvador, uma pessoa a bordo. Ok, efetuou notificação de voo para prosseguir para, com o seu voo em Salvador? Afirmativo, para 13h10, Zulu. Gente, entendo então que tem notificação de voo para o seu voo no trecho Amaralina-Salvador. Afirmativa, Salvador 3, Serra Juliette, Calex Way para Salvador. Foi feito notificação para as 13h10. Zulu é o Mike Papalima, uma pessoa a bordo já. Gente, na aproximação via litoral, mantenha o corredor a sul, mantenha o continente à sua esquerda. 1012 é o ajuste do altímetro, reporte visual com farol de Itapuã. Está 500 pés, vai manter o corredor à minha esquerda. Reportará no farol de Itapuã, é o Mike Papalima. Salvador, trip 522, já foi manter a prova 055? Trip 5220. Confirme a necessidade, entendi? É manter a prova 055, pode levar algumas informações aqui? Já retorna já para a MAN e prossegue na está. Ok, na proa 110 tem condições de prosseguir para o localizador, evitando as formações? Assim, na presente tem. Gente, então direita, proa 110, livre, descida até 3 mil, reporte no localizador. Tem direita 110, para 3 mil, reportar no localizador. Webjet 6740, o controle? Webjet 6740, o controle? 7, entidade condições do Santos Dumont 360. 6407, agora é a Copa Rally 12. Web 6740. Salvador 40%. Prossiga, prossiga. Um no 260. Chame Recife em 12545. 12545, agora 260. autorizado o backtrack até o pátio 4. Número 2 no sequenciamento. Para pouso, ainda não sei. Ah, tá ok. O Mike Papalima estava através do farol de Itapuã. Torre 1986, Mike Papalima. 1986, bravo, Mike Papalima. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papalima. Papa Lima, direto da presente por parte 4, autorizada, chame cruzando a final da pista 190, aguardando autorização para o pouso no parte 4, vento 90 com 13, Mike Papa Lima. A presente, direto parte 4, aguarda autorização para o pouso, é o Mike Papa Lima. O horário de outono foi para a 1-4, 1-5, confirme. Nossa, 4-5, alternado, 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, obrigado. Salvador é o TAN, 3895, posição é a 3 para puxa, acionamento. Autorizado, chama o táxi. E puxa também, chama lá para o táxi, 3292. Paulo Bono, 477 para autorização, sentido da Oscar. No 477, só um instante a cópia, o ajuste 1012. Guardando no 477. Ah, sinal para pouso no 44, visual com a aeronave taxiando o táxi. Papa Lima, chame no solo controlado do pátio 4. Fica atento ao César 150 que estão estacionando no pátio da CFA, ok? Reporte solo controlado 9112, Papa Lima. Mike Papa Lima, está visual com a aeronave, reportará no solo controlado, Mike Papa Lima. 19.8, 5135 no transporte. Gente, autorizado 360 do Santos Dumont, pela Upper Whisky 50 e após a rota do plano de voo, saída da EL, pós LED-B10, decolando da 10, curva direita, frequência 19.1 e transponder 513. 19.8 da EL, LED-B10, saída. Ah, isso, LED-B10, 19.8 é a frequência. 4-4, mais Catalima. Gente, Mike Papa Lima, frequência livre, 48 solo, boa tarde. Graças, Mike Papa Lima. VLS, acuse localizador, 1012. Positivo, para 2000, vai reportar ILS, registrando 1012, 5220. Salvador, objeto 5728. Objeto 5728, identifique na chegada, mar e desça e mantenha 5000 pés, 5.000, confirme. 1012. Perdão, 1012. 5.000, web 6740. 2.000 pés em descida, 6740, livre LS, reporte localizador. Livre LS, reporta no ILS, no localizador, o web. Mas busca à esquerda, vem a pista e a porta lá de ponta. Salvador, boa tarde, Gol 9777. A 777, ponto seguro, aguarda a Copa 1012. Aguardo, sem da outra. 1186. 1186, graças. 14, Salvador, bom dia, pastor Edu 2230, transfere. 2230, bom dia. Desça e mantenha nível de voo 050. Chegada a AMAN, identifique. Navegue com 240 nós. 050, vai exigir para 240-2230. Informa que contato com o centro Recife. Ok, por curiosidade, qual a sua velocidade no momento? Conforme solicitado por Recife, manter a pista, manter 320 nós. Clip 5220, bom dia, pista 10, pouso autorizado, vento alinhado com 14 nós, checa o trem. Baixado e travado. O sequenciamento reduz a velocidade para 230 nós em descida até o 060. Caso não tenha condições de prosseguir na descida, informe-nos para efetuar vetoração com sua aeronave a fim de perder altitude. 060 com 2309. 5220 da TP, confirme o número 2, Não, é o número 5. À sua frente, aeronave da Passaredo, posição 10 horas, 15 milhas, na Star Aman, cruzando 180 em descida. Positivo, está reduzindo assim. O centro tinha falado que é passado para a gente, que era o segundo. Que tem reduzido aqui, mas está reduzindo o 5230 para 2309. É, aqui na terminal a gente também tem outras aeronaves de outros setores, né? Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu Bravo novo, formação Oscar, passou 220, desce 160. Bravo Tango Golf, desça e mantenha nível de voo 070, chegada a Mari, identifique, redução de velocidade 240 nós. Esse é o 070, redução 240 na Mari, Papa Romeu Bravo, meu amor. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar. 1 no mil pés, corredor Axé, reporte, corrigindo, segue para Barra Grande, reporte quando em condições de voar direto. Voa direto agora, será o 045. Inicialmente 1 no mil pés, a partir da décima milha autorizado a ascensão para o 45, voando direto a Barra Grande, quilômetro. Direto Barra Grande até décima milha, quilômetro. Web 6740. Jet 6740, completa final, pista 10, torre 186. Tráfego que o precede, uma milha da cabeceira para o pouso, aeronave da Trip, é um AT-72 reduzido. Recente. Confirme que o nome é Oscar. Inicialmente, 025 autorizado. Ok, obrigado, ascensão 025. Sente. 8, autorizado 2000 pés, livre LS, mantém a velocidade, acuse localizador. Autorizado 2000, a pista livre, se autorizado, decola sem parada. Então, tome posição, 37 da web, ainda uma milha do externo, posição para decolar de imediato quando autorizado, aliás, manter, está 3895. Afirmativo, está autorizado alinhar e manter, decolagem imediata quando autorizado, 3895. Externo, baixar travado, web 6740. Já autorização do 4-7-3. Confirmo, Guarulhos 360 para o Whisky 50, pistão 0, curva direita, saída da Leda Bidev, controle 119.8, 5165 no próximo. Duas livres de decolagem. Livre de decolagem 38 na pista. Direita da Leda Bidev, transponda fundo mesmo, controle 119.8, gol 147. Correto, portão 10 chama pronto no 475-5165 no transporte, confirmando. 5165, chama aqui. Chama pronto no 477. Boa, 9777, pronto, copa, é Porto Seguro. 3191, no centro da informação, mostra. 3191, na guarda, é copa, número 2012. 2012, aguarda. Fala, 35220, vibrou, tá na alta. 5220, boa, prossegue Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5220. 110 graus com 149, pista 10, pouso autorizado. Baixá travado. Puta, prossiga. Informe a sua velocidade. 240, conforme recomendado. Completa a redução até 170 nós. Desça e mantenha 3.000 pés. Ajuste do altímetro 1012. Está sob vetor, curva à direita, voe na proa 135. Nesta proa, intercepta o lock. Direita, proa 135, limite ao lock. Descendo para 3.000 com 1012, vai reduzir para 170 nós. 22. 3. Positivo na proa 135, intercepta o localizador, fim de aumentar espaçamento com o tráfego à frente. Controle Salvador, bom dia, 3895, passando 2000. 3895, contato radar, vigilância em ascensão. Cliente autoriza, proa de Leda? Autorizado, mantém o perfil da subida da El. Mantém perfil da El, Leda? Mantenha o perfil da ascensão no conforme-mercado. Mantenha a saída conforme-mercado, 3895. Boa. Boa, Jack, 5735. Está navegando à esquerda da Star. Ah, professor, eu estava nesse alto, fazendo correção. Curve à direita, proa 085, livre LS, 5728. 0800. Controle, tudo do Oscar na décima milha, solicito 045, como final. Autorizada a ascensão 045, Kilo Romeo Oscar. 045, Oscar, obrigado. Passaria do 2230 ao controle. Na escuta, prossiga. O tráfego que o precede curvou à esquerda, aproximou-se da sua aeronave. Vamos descontinuar sua aproximação para sequenciamento. Direita, proa 170. Direita, proa 170, 2230. Tráfego 12 horas, 2 milhas, cruzando 2.500 em descida, é um Boeing 737 da Webjet. Trip 5240, o controle. Siga passando 20 agora com 220 de cada. Gente, direita pro 170, ultrapasse o localizador, limite QDMAC 80. Positivo, 170, QDMAC 80, positivo. Passarela 2230, desça e mantenha 3.000 pés, com curva pela direita em redução, aguardando nova proa para o localizador. Gente, estamos em redução, curva pela direita até a proa 170, aguardando novos vetores. Estabilizando no localizador 5728. 5728, mantém a velocidade até Simbra, torre 986. 5156, chamarei pronto para o pushback, portão 612, até 319. Bom dia, Webjet 5728. 5728, boa tarde, baixou e travou? Ainda não. Gente, continua a aproximação, reporte checado, vento 100 graus, 13 nós, 1-0, 1-2 no altímetro. 7. Proa 050. Esquerda, proa 050, descendo para 3.000. Trip 5240, o controle. Prossiga. Informe função da sua altitude, será o número 4 agora para o sequenciamento. Vamos fazer um box com sua aeronave, curve à direita, proa 250. Desça e mantenha 8 mil pés. Ah, positivo, senhora. Se autorizar, aí tem que conseguir a descida, o 5240. Direita 250. Passa 3P5240. Positivo, vamos lá, 250. Controle Bravo Tango Golf atingindo os 70. Bravo Tango Golf, desça e mantenha 3 mil pés. 3 mil, Bravo Tango Golf. Mantenha velocidade, 240? Mantenha. 2230, pode continuar descendo ou para 3 mil? 2230, desça e mantenha 2 mil pés. Passaredo 2230. 2 mil pés e vai reportar estabilizado. Controle Salvador, é o voo no 8-1-8. Voo 1-8, prossiga. Nós estamos passando aqui na sua marcação 350 no VOR, nível 390. Nós estamos no setor aqui da frequência 1250 e sem contato. Então hoje sendo recebido chamado, tem um Força Aérea 5915 chamando já mais de 20 minutos. Ninguém ouve ninguém, só hoje sendo recebido falar, mas ninguém ouve a gente. Ok, só um instante, mantenha a minha escuta que eu já vou coordenar o seu voo e o seu sequenciamento para Salvador. Tá ok, não, a gente tá destino a Recife. Tá ok, mantenha a minha escuta. Passaredo 2230, desça e mantenha 2 mil pés, completa a redução para aproximação. Autorizada final do ILS 1012. É, até pronto. Ok, completando a redução, vai reportar estabilizado com 1012, 2230. Aguarde. Trip 5240, controle? Prossiga. Desça e mantenha 3 mil pés, curva à direita pro 070, livre LS. 3 mil pés, 10 no 2, na proa 030, portal estabilizado, 5240. Passaredo 2230, está visual? Totalmente visual no setor 2230. Completa final, turno no 86, 2230. 186-2230. Papá Romeu Bravo Tango Golf, desça e mantenha 2 mil pés livre LS. 2 mil pés livre LS, Bravo Tango Golf. Torre Salvador, boa tarde, passarei 2230, transfere. 2230, avistado, continua aproximação, reporte. Qual é só? Continua aproximação, agora liberação. 37 objeto na curta final, cruzando a cabeceira no momento. Aguarde, passaredo. Passaredo. Vai guardar, passaredo. 3895. Dan 3895, chame o centro Recife na frequência 1. Na frequência 1288, alterne 1260. 288-260, obrigado, 3895. 5728, Webjet no solo 03, já liberou 1219. 1219, boa. Prossegue Juliette Alfa, ponto de espera 286-1012, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 286-1012, gol 147, lá na sua escuta, boa tarde. E para o pushback agora, o 4.